Rodando na pista, é a marcada reunida.

a minha menina. A bela da cidade não ataca, não. Tem maninho me dizendo que pirou, tem maninho me dizendo que engandou. E agora passam noites na alucinação. Olha só que maravilha, meu irmão. A princesa requebrando no salão. Põe a mão no joelhinho, meu nenê. E rebola, eu quero ver. Que enrosca, amiguinha, pra balar. E me chama que eu também quero ficar. Demorou, demorou, demorou. Vem ser minha menina.

passo. Assim tiver coragem e mais nenhum compromisso. É proibido fumar, diz o aviso pode apagar. Eu pego uma garota e canto uma canção. Nela dou um beijo com empolgação. Beijo sai faísca e a turma toda grita que o fogo pode pegar. E bombeiro pode apagar. O beijo que eu dei nela assim. Pode apagar. Garota, pegou fogo em mim. Sigo incendiando bem contente e feliz. Nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar. Que é proibido fumar. Now here we call again. Let's do this kangi. Será que você gostou desse terno que eu comprei? Parece o fraco de um mandrake que foi no centro que eu achei. Será que você gostou dessas meias de algodão? Disseram que no inverno esfriam, esquentam no verão. Vou combinar com os meus sapatos de couro de cascavel, botar no bolso dos cubanos que me deram lá no motel. Eu hoje sou cabra da peste, lá no correio, em tudo, em cafajeste, só louco na lua cheia. Será que você gostou desse terno que eu comprei? Parece o fraco de um mandrake que foi no centro que eu achei. Será que você gostou desse anel daquele jeito? Chame. Parece a gema dos seus olhos e riquetos acetis. Chame. Vou combinar com uma gravata de peixes orientais, botar no bolso um pente de osso e umas ervas naturais. Eu hoje sou cabra da peste, lá no correia, nem cuide, nem cafajeste, só louco na lua cheia. Que foi no centro que eu achei. E de cabeça. Na cama, no chuveiro, no trampo, sempre tão prazer. amigos dizem que essa coisa vicia. Andaram até jurando que era anorexia. É uma neurose, uma overdose. Sou dependente do amor. Baby, meu corpo deu de paixão. Com mel e limão. Está demais. vermelha, sensual. Um brilho nos olhos, você está demais. Toda essa gente louca, alegre e sentas a se desnudar. A festa nunca vai acabar. Toda essa gente louca, alegre e sentas a se desnudar. A festa nunca vai acabar. Gata de arrasar, ela é linda, um monumento, não tem como nem falar. Todo mundo no pedaço é doido por essa mulher. O danado é que ela nunca entende o que, que a gente quer. Vem cá, chega bem perto pra entender. Não tá entendendo? Relaxa que eu já vou te explicar. Não tá entendendo? Deixa de ser besta, cê vai ver. Não tá entendendo? Calma, tô sem pressa, eu chego lá. Mas armei com esse avião pra gente poder sair. Ela quis saber pra onde, eu disse vamos por aí. Ela disse, peraí, por o que aí? Eu disse, não é nada disso ainda não e nem aqui. Não tá entendendo? Vem cá, chega bem perto pra entender. Não tá entendendo? Relaxa que eu já vou te explicar. Não tá entendendo? Deixa de ser besta, cê vai ver. Não tá entendendo? Calma, tô sem pressa, eu chego lá. Mas a gente não desiste, vale a pena, ela é demais. Tem que ir de ameba em coma, mas é boa, eu vou atrás. Já cansei de ser bonzinho, tá na hora de atacar. Entendendo ou não entendendo, bicho agora vai pegar. Não tô entendendo. Vem cá, chega bem perto pra entender. Não tô entendendo. Agora eu vou poder te explicar. Não tô entendendo. Deixa de ser besta, cê vai ver. Não tô entendendo. Pois é, tô querendo te pegar. Entende nada. Conheci uma garota super gata de arrasar. Ela é linda, um monumento, não tem como nem falar. Todo mundo no pedaço é doido por essa mulher. O danado é que ela nunca entende o que, que a gente quer. Não tá entendendo. Vem cá, chega bem perto pra entender. Não tá entendendo. Relaxa que eu já vou te explicar. Não tá entendendo. Deixa de ser besta, cê vai ver. Não tá entendendo. Calma, tô sem pressa, eu chego lá. Mas armei com esse avião pra gente poder sair. Ela quis saber pra onde, eu disse vamos por aí. Ela disse, peraí, por o que aí? Eu disse, não é nada disso ainda não e nem aqui. Não tá entendendo. Vem cá, chega bem perto pra entender. Não tá entendendo. Relaxa que eu já vou te explicar. Não tá entendendo. Deixa de ser besta, cê vai ver. Não tô entendendo. Calma, tô sem pressa, eu chego lá. Agora cê vai ver. Mas a gente não desiste, vale a pena, ela é demais. Tem que ir de ameba em coma, mas é boa, eu vou atrás. Já cansei de ser bonzinho, tá na hora de atacar. Entendendo ou não entendendo, o bicho agora vai pegar. Não tô entendendo. Vem cá, chega bem perto pra entender. Não tô entendendo. Agora eu vou poder te explicar. Não tô entendendo. Deixa de ser besta, cê vai ver. Não tô entendendo. Pois é, tô querendo te pegar. Não tô entendendo. Vem cá, vem perto pra entender. Não tô entendendo. ser besta, cê vai ver. Não tô entendendo. Pois é, tô querendo te pegar. Viu? Peguei.